gosto que me xinga, isso me acanha. Gosto que dá tapa me chamando de pira, lembra? Sou pira é assim, mas só em cima da sua cama. Fora do abate, muita postura de cama. Sou pira é assim, mas só em cima da sua cama. Você sabe bem que nesse prêmio eu te supero. Eu só vou te usar, romance agora eu não quero. Vou te iludir, entrar na sua mente. Só não tem de compromisso, vida esteja assim. Esse pequenininho, a bunda grandona. Esse pequenininho, a bunda grandona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona. Jogando, vendendo, lutando, apavorando com os amigos na boca. Comprando as águas de bandido, plantão, foi suficiente, só vamos brindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandida, mas joga com força, querendo me dar. De pira, lembra? Sou pira é assim, mas só em cima da sua cama. Fora do abraço.